my smile, my gaze. You only brought me doubts, fear of believing. I love completely without measure, without secrets. And you loved in your own way, hiding your fears. Eu te dei meu mundo, meu sorriso, meu olhar. Você só me trouxe dúvidas, medo de acreditar. Eu amava inteiro, sem medidas, sem segredos. E você ava do seu jeito, escondendo os seus medos. Eu chorei por nós, lutei por nós. E você nem quis ouvir minha voz. Agora eu entendo, já não dói mais. A verdade é simples demais. Os corações não são iguais. Um bate forte, o outro deixa pra trás. Um acredita no amor sem jamais duvidar. O outro aprende a brincar e machucar. Os corações não são iguais. Um é sincero, o outro não sabe amar. E no fim cada um vai pro seu lugar. Porque os corações não são iguais. Hearts are not the same. One beats strong, the other leaves behind. One believes in love without ever doubting. The other learns to play and hurt. Hearts are not the same. One is sincere, the other doesn't know how to love. And in the end, each one goes to their place. Because hearts are the nut. Sonhava em ter você até o amanhecer. E você sonhava em se perder sem me dizer. Não te culpo mais, cada um é como é. Só queria alguém pra me amar como eu quis te ter. Eu chorei por nós, lutei por nós. E você nem quis ouvir minha voz. Agora eu entendo, já não dói mais. A verdade é simples demais. I cried for us, I fought for us. And you didn't even want to hear my voice. Now I understand it doesn't hurt anymore. Pessoas do seu povo. Os corações não são iguais. Um bate forte, o outro deixa pra trás. Um acredita no amor sem jamais duvidar. O outro aprende a brincar e machucar. Os corações não são iguais. Um é sincero, o outro não sabe amar. E no fim cada um vai pro seu lugar. Porque os corações não são iguais. Quem sabe um dia você sinta o que senti. Entenda que amar é mais que só estar aqui. Eu já segui, já deixei pra trás. Eu só aprendi que hearts are not the same. One beats strong, the other leaves behind. One believes in love without ever doubting. The other learns to play and hurt. Because hearts are in a place. But we're not the same. But we're not the same.